Neste próximo domingo, dia 25 de agosto, será realizada a sexta caminhada da TV Gaspar. O evento acontece a partir das 8 horas da manhã. Para sabermos mais detalhes desta caminhada, vamos conversar agora com a Lene Neves, que é uma das organizadoras deste evento. Lene, tudo já preparado, encaminhado para mais essa caminhada? Sim, já está tudo encaminhado. Então, vai ser no dia 25, que é um domingo. A partir das 8 horas, o portão ali do Colégio Honório Miranda já vai estar aberto para receber as famílias, que geralmente é família que vai, né? E cada participante, para participar da caminhada, tem que doar 2 quilos de ração. Essa caminhada, cada ano, vem crescendo o número de participantes. Há uma grande expectativa para aumento de público nesse ano? Sim, é um aumento, porque a gente viu aí que a gente está divulgando bastante, né? Pela inscrição, a gente já tem mais de 400 participantes, né? E fora quem não tem acesso à internet, né? Que é, geralmente, mais famílias mais longe, assim, daí não chega a se fazer a inscrição, mas não é obrigatório, pode ir na hora. E toda pessoa que chegar, os primeiros 200 pessoas que chegar vão ganhar cada uma camiseta, uma pulseirinha. Pulseira, todo eles vão ganhar, todo participante vão ganhar uma pulseira para participar de sorteio, que vai ter uns sorteios bem bons. Lene, existe alguma regra, alguma normativa para a pessoa levar o cão para caminhar como segurança? Sim, os cachorros que são mais bravos, assim, é bom o dono botar a focinheira, né? Isso a gente exige do... E cada um cuidar do seu cão, né? Até no dia vai ter, a gente contratou um veterinário para fazer parte do evento, né? Para ficar cuidando tudo. E qual será o trajeto dessa caminhada? O trajeto esse ano mudou um pouco. O roteiro vai sair do Honório Miranda, pega a Rua São José e depois a Rua Industrial José Biduski, vem pelo centro, né? Aristiliano Ramos, volta para São Pedro e em direção ao Honório Miranda. Lendo, o que será necessário para a pessoa participar dessa caminhada juntamente com o seu cão? Cada participante tem que levar 2 quilos de ração. E essas ração a gente vai distribuir para os 3 abrigos da cidade. É um momento muito importante para a comunidade se encontrar, aí, além de passear com o seu cão, encontrar os amigos também durante a caminhada. Sim, vai ser um dia bem divertido, porque lá no dia vai ter também água, vai ter frutas, né? Que até o próprio supermercado Top, que todo ano ele faz gratuitamente, né? Distribui para a gente poder dar para o pessoal. E vai ter pipoca, mas a pipoca de um outro fornecedor, daí no caso é cobrado R$3 por pacotinho, né? Lendo, na sua avaliação durante esses 6 anos, percebe-se que as pessoas, os gasparenses, estão cuidando cada vez mais de seus cães? Sim, olha, é impressionante, assim, cada ano a gente vê como o pessoal cuida, né? Cuida do seu cão. E é bonito de ver, e também é uma coisa assim, ó, que chega na sexta-feira, no dia da semana, o pessoal já manda lavar o seu cachorrinho, comprou um lacinho novo, compra uma roupa nova. Então, só a pessoa tá lá no dia para ver como é bonito, assim, ó, como o dono gosta do seu cão, né? Bem bonito de ver. E já chegando na semana da caminhada, quem ainda não se inscreveu, poderá se inscrever através do site ou ter algum telefone para contato? Sim, ou pode se inscrever através do site ou nas próprias redes sociais, que é o Facebook da TV Gaspar, ou pode ir direto no domingo lá, pessoalmente participar. Lene, com a arrecadação das rações que serão entregues pelos participantes, qual será o objetivo? Serão levadas para abrigos? O objetivo desse ano da caminhada é a gente arrecadar 2 toneladas e o alcance de participante mais de 500 pessoas, e vai ser doado para 3 abrigos da cidade, que é o abrigo São Francisco, bairro Lagoa, abrigo do Seu Rogério, bairro Gaspar Grande, e o abrigo da Sandra, que é do bairro Belchior. Nós conversamos com a Lene Neves, uma das organizadoras da sexta caminhada da TV Gaspar, que vai acontecer neste próximo domingo, dia 25 de agosto. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.